Air 2455, on a routine training mission, a team of students is about to discover a life form frozen in time. Wow. They're on their way back. Prepare for docking and power up the lab. You brought them on board? Everything's under control, man. He's an unstoppable killing machine. Guys, it's okay. He just wanted his machete back. How do we get off the ship? I don't know. Look, we're gonna be all right. What? Are you high? Uh-oh. He's here. Em 2001, Sexta-feira 13 regressa com o décimo filme intitulado Jason X. Já sem o Sexta-feira 13 no título, que teria caído por uma questão de direitos, desta vez Jason Voorhees é tratado como uma ameaça mundial de tal nível que, perante a impossibilidade de o matarem, vão ter que o colocar dentro de uma câmara de criogenia para o assim manter para toda a eternidade. Uma coisa leva à outra e eis que aparece David Cronenberg, o próprio Cronenberg, que terá entrado neste filme para fazer um favor a um amigo que era um ex-pupilo, o realizador deste filme, tem um pequeno papel como o médico responsável por mandá-lo para a criogenia. Então pegam no Jason, colocam-no com umas correntes e algumas pessoas levam-no para ser congelado para a eternidade, tal como Walt Disney. Invariavelmente toda a gente à sua volta acaba por morrer e uma jeitosa lá consegue metê-lo dentro da câmara de criogenia, mas, infelizmente, num grave acidente de cálculo, acaba por ficar lá presa com ele, congelada. 500 anos depois, aparecem uns teenagers vindos diretamente de Scooby-Doo, mas que são viajantes do espaço, que vêm à velha Terra ver as ruínas do planeta. Isto porque houve um grande cataclismo. A raça humana teve que emigrar para outro planeta e aquilo que nós conhecemos como o planeta Terra é apenas um desterro pós-apocalíptico. Mas nós não sabemos como é, na verdade, porque tudo se passa dentro de um armazém. Eles encontram aquelas duas pessoas congeladas, pegam nelas, levam-nas para a sua nave espacial para reanimar a jeitosa e deixar o Jason a apodrecer. Até que alguém percebe que aquele é o mítico Jason no século XX. E no início do século XXI terá aterrorizado o planeta, matando milhares de pessoas à facada e que era impossível de deter porque ter-se-á tornado, entretanto, imortal. Quando um dos personagens é tentado a ressuscitar Jason em troca de uma avultada quantia monetária, as coisas não correm bem, uma vez que, ao acordar, Jason faz aquilo que Jason sabe fazer melhor, matar. Da maneira mais criativa que ele se consegue lembrar. E nós aqui temos a imagem daquilo que é a carreira dos Sexta-feira 13, em que durante 4 ou 5 filmes seguiu-se uma fórmula, como seguiam em Halloween ou como seguiam em Pesadelo em Elm Street, mas chegaram a uma altura em que disseram que se lixe, vamos mandar tudo às ortigas e vamos pelo caminho da imaginação. E há um filme em que Jason vai para o inferno, há um filme em que Jason vai para Nova York, para Manhattan, que quase não tem Manhattan, diga-se, porque o orçamento assim não permitiu. Há um filme em que Jason luta contra uma miúda telecinética, vinda diretamente da série Heroes, ou do Carrie. E há um filme posterior a este, em que Jason luta com Freddy Krueger. Este Jason X, ou Jason 10, é praticamente o último da saga, uma vez que a seguir vem apenas o Versus Freddy Krueger e vem um remake manhoso que eu nunca vi, nem irei ver, para ali de 2009, numa altura em que um tipo qualquer decidiu refazer todos os grandes clássicos diretamente para a grande sanita do esquecimento. Mas este Jason X tem uma vantagem, que é ser de ficção científica, e como vocês sabem, ninguém consegue resistir a uma boa ficção científica. E a receita deste filme é espaço e mortes muito imaginativas. nomeadamente a primeira morte, em que ele mata alguma jeitosa, da maneira mais espetacular de sempre, em que lhe coloca a cabeça dentro de um líquido de criogenia e depois esmaga-lhe a cabeça contra uma pedra de uma mesa, ficando a moça com a cara toda desfeita. O elenco deste filme é interpretado inteiramente por jovens, teenagers, no CIO, como todos os filmes de Sexta-feira 13, toda a gente quer copular, é o objetivo principal, com roupas muito curtinhas, muito parecidas com as roupas usadas no início do século, mas com o tecido das roupas do Star Trek, para ser futurista. A nave espacial parece ser um imenso pavilhão voador, em que lá dentro as pessoas andam de um lado para o outro, tentando sempre arranjar um sítio para a cópula. O Jason anda ali a matar, tem boas mortes, é autoconsciente daquilo que é um filme com personagens parvos, um filme em que os personagens tomam todas as decisões ridículas e acabam por morrer de uma maneira mais criativa do que a outra. No final, Jason é destruído, mas como vocês sabem, isto é uma impossibilidade da física moderna, um dado até já provado cientificamente, em que volta a ressuscitar e aparece como Uber Jason. Uma espécie de um Jason meio Terminator, meio wrestler, que mata ainda com mais intensidade. Entretanto, colocam-no dentro de um holograma que seria no futuro uma espécie de holodeck do Star Trek, em que as pessoas entram e têm as suas fantasias. E tem também aquela que é uma das mortes mais engraçadas, mais criativas e mais impressionantes de toda a saga, em que duas moças tentam atrair Jason para sexo pré-marital, como eles lhe chamam, e colocam-se dentro de um saco-cama, cada uma no seu saco-cama, a dizer: Jason, anda cá, anda brincar connosco. Ao que Jason pega nelas, fecha o saco, mata uma com a outra, a bater um saco contra o outro, e no fim pega na que sobra e bate com ela contra uma árvore, desfazendo a moça até que se deixa de ouvir ai e ouve-se apenas um doloroso barulho de ossos a quebrar. Ora, eu acho que esta foi a melhor maneira de terminar a saga, que é no espaço, que foi ao décimo, não é? Digamos que houve aqui alguma resistência em fazê-lo, porque outras sagas fazem-no muito mais cedo. Dentro daquilo que é esta experimentação alucinogénica de baixo orçamento, com atores terríveis, como é a panágio do cinema de terror, este é um dos melhores filmes da saga. É certamente o mais memorável, nem que seja por ser no espaço. Os diálogos são hilariantes, de tão ridículos que são. Existem frases até míticas que poderiam dar para fazer t-shirts. E eu vi-o porque fui à minha lista da Letterboxd e reparei que este não estava ainda obscurecido, ou seja, ainda não tinha sido visto. Tive que tratar desta injustiça e digo-vos que devia tê-lo visto em 2002, quando ele saiu, e não agora. Sugiro que o vejam já, nem esperem que este podcast chegue ao fim, porque de facto é uma experiência inesquecível. That? You've got to be kidding me. Oh, wow. He's been modified. Oh, you think? You guys might want to run. I don't think he's out there. Why don't you just stick your head out and have a peek?